Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Está no ar mais esta edição do programa Lux Esotérica, que está tendo o privilégio de trazer para vocês aqui as ideias fundamentais do esoterismo e da teosofia. Estamos nesses últimos dias falando exatamente sobre a população do plano astral, caros ouvintes, esse tema realmente muito interessante e que é realmente muito importante para as nossas vidas, para a continuidade da vida, caros ouvintes, pois a morte nada mais é do que uma transformação. É assim que nós temos que entender realmente a morte, caros ouvintes, não como o término, não como o final, o desaparecimento, porque, caros ouvintes, esse é um princípio da física, mas também é um princípio da espiritualidade, da metafísica. No universo, nada se cria, nada se destrói, caros ouvintes, tudo se transforma e aquilo, caros ouvintes, que é certo aqui no plano físico, como falam jocosamente os pensadores, principalmente os americanos, nessa vida nós temos duas certezas, caros ouvintes: os impostos e a morte. São duas coisas que realmente não conseguiremos jamais escapar, caros ouvintes, e a morte, assim como a vida, ela é, caros ouvintes, um conjunto, é um par polar que preenche, obviamente, aqueles preceitos da ciência hermética. Pois a vida, caros ouvintes, e a morte são os dois lados da mesma moeda. E saibam, caros ouvintes, que a nossa experiência humana ela não pode ser também destruída. Seria realmente um grande desperdício que toda a nossa vivência, que as nossas experiências, aqui a nossa luta diária, caros ouvintes, para sobreviver, e principalmente aqueles momentos que nós dedicamos à espiritualidade, ao desenvolvimento das virtudes, das nossas capacidades interiores, que isso fosse desperdiçado. Jamais, caros ouvintes, o universo tem um princípio de economia, economia cósmica. Então, a nossa experiência, aquilo que nós tivermos de melhor, vai ser engastado dentro daquela joia inefável do nosso eu superior. E a vida no plano astral, caros ouvintes, é apenas uma continuidade do que nós temos aqui no físico, só que com muito menos limitações, com muito menos dificuldades para sobreviver. Então, essa que é, para muitas pessoas, motivo realmente de alívio e de condições para ser mais livre e realmente se dedicar ao eu interno. Para muitas pessoas no astral, quando elas morrem aqui no físico e passam para outro lado, isso é, infelizmente, motivo de sofrimento. Porque muitas pessoas, se não a maioria das pessoas, passam a sua vida aqui na Terra simplesmente sobrevivendo, tendo que lutar pelo seu ganha-pão para se alimentar, para cuidar dos seus familiares, comprar a sua casa, pagar o seu aluguel, pagar as suas dívidas, e se esquece, caros ouvintes, que nós não estamos aqui simplesmente para sobreviver. Nós estamos aqui, caros ouvintes, para viver, e aqueles que já conseguem viver, caros ouvintes, têm que lutar por uma coisa maior, que é transcender, caros ouvintes. Ir além do que simplesmente estar na matéria, porque nós somos seres espirituais, estamos aqui peregrinando para evoluir. E o plano material é o meio, caros ouvintes, aonde nós evoluímos. Então, já falamos, caros ouvintes, de muitos acontecimentos que ocorrem com a pessoa quando ela entra no plano astral. Estamos, obviamente, tratando aqui das condições, né, daquelas pessoas. Já falamos dos tipos realmente mais simples. Temos no astral pessoas que são inconscientes, quer quando elas estão dormindo e se projetam para perto do corpo. Elas não conseguem enxergar o plano astral, não conseguem saber o que está acontecendo ali. Há as pessoas despertas, caros ouvintes, aquelas que ainda têm o corpo físico, mas durante o sono se projetam e são pessoas despertas no astral. Elas podem se deslocar à vontade, conversar com as pessoas e inclusive trabalhar, né? Porque quando nós dizemos que no astral a pessoa não precisa trabalhar para sobreviver, não quer dizer que ela não tenha que ficar lá sem fazer nada. Porque a pessoa que tem um desenvolvimento cultural, que tem principalmente um desenvolvimento espiritual, tem muito trabalho a fazer ali naquele plano, caros ouvintes. Principalmente o trabalho de esclarecimento, o trabalho energético da cura das desarmonias, porque o que mais se encontra no astral, principalmente aquelas pessoas recém-desencarnadas, é a desarmonia energética, caros ouvintes. As pessoas entram no astral fruto, muitas vezes, de um acidente, de uma morte violenta, de cataclismas naturais ou de mortes em que o processo da morte foi acompanhado de muita violência, de muito ódio, de terror. E isso no plano sentimental, no plano emocional, que é o plano astral, caros ouvintes, é como se fosse uma doença. Nós imaginamos a doença como algum problema físico, celular, dos mecanismos do nosso corpo, ouvintes. A doença, na verdade, caros ouvintes, começa muito lá em cima, antes de chegar no físico. E com certeza mais de 90% dos problemas físicos que nós temos, caros ouvintes, as doenças aqui materiais, elas se manifestam aqui no nosso corpo como o último recurso realmente universal para descarregar o nosso karma, as energias que nós não conseguimos equilibrar, não conseguimos pagar esses karmas nos níveis superiores. Então, a energia vai descendo até que finalmente ela se manifesta no físico. Mas para a pessoa que não tem mais corpo físico, o problema emocional, caros ouvintes, também é uma doença. Então, os assim chamados auxiliares invisíveis, e todos nós podemos trabalhar como auxiliares invisíveis, envolvem as pessoas com energias benéficas, fazem com que a pessoa se esclareça, quando é possível, conversam com as pessoas para que elas não mais fiquem aterrorizadas com aquele plano que plasma, caros ouvintes, rapidamente aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Então, para pessoas que têm complexos psicológicos muito fortes, é um plano realmente que amedronta, que aterroriza, porque a pessoa tem ainda o seu lado sombra pouco iluminado e a pessoa começa a projetar na matéria astral os seus medos, os seus recalques, e aí ela mesma fica se, né, demonizando ali, criando ambientes realmente muito desagradáveis que a própria pessoa não percebe que é ela mesma que cria. Então, a doença astral, caros ouvintes, é exatamente uma emoção descontrolada que a pessoa não sabe de onde vem, que prende a pessoa num sofrimento atroz. Há pessoas que passam alguns anos no astral simplesmente para abandonar concepções errôneas, né? É muito triste vermos pessoas que ingressam no astral que imaginam que se elas não forem para o céu, elas estarão no inferno, e como elas percebem logo que ali não é o céu, né? Porque não tem nenhum São Pedro ali com a chave do céu, não tem nenhum anjinho tocando harpa, então a pessoa conclui muito rapidamente que está no inferno, e ela conclui que o inferno é cheio de chamas, de labaredas, de cheiro de enxofre. Isso sem contar naqueles personagens dantescos, e a pessoa tem uma imaginação fértil, ela começa a criar aquelas imagens em volta dela, caros ouvintes. É terrível, a pessoa fica ali fritando nos próprios sentimentos que ela cria, e resgatar uma pessoa ali, dar uma de bombeiro no inferno da pessoa, é realmente uma coisa difícil. Até explicar para a pessoa que ela mesma é que está criando aquelas imagens, que ela pode deixar isso de lado, leva realmente um certo tempo, né? Mas existem no plano astral, caros ouvintes, aquelas pessoas que têm um pensamento superior. Pessoas que aqui na Terra se dedicam à música, à literatura, à ciência, à filosofia e principalmente à espiritualidade, caros ouvintes. Vocês não sabem a vantagem que é para a pessoa que está no astral ter já tido aqui na Terra instruções sobre a vida no plano astral e principalmente uma disciplina de se autocontrolar, de se apaziguar, como esse pequeno exercício que a gente faz aqui no começo do nosso programa. Basta a pessoa realmente criar na sua tela mental uma condição de paz, relaxar, realmente pensar em coisas superiores, no seu eu interno, na sua alma, em Deus, na fraternidade, na paz, caros ouvintes, e isso se transforma, caros ouvintes, numa realidade para a pessoa que está ali no astral. Então, para essas pessoas, né, não mais existindo a necessidade de passar uma grande proporção de cada dia, né, como nós fazemos aqui no físico, ganhando a vida, então essas pessoas estão livres para fazer precisamente aquilo que elas mais gostam, tanto quanto for capaz de realizar sem a matéria física. Na vida astral é possível não só ouvir os maiores músicos, mas ouvir muito mais música do que antes. Vocês que apreciam aqui a programação musical com músicas da nova era e de estilos, que eram os ouvintes realmente mais avançados no astral, para aquelas pessoas que sabem sintonizar, que as ouvintes, existe música muito mais bela do que aqui no plano físico. Porque no plano astral existem outras e mais amplas harmonias do que os ouvidos físicos, que são ouvintes relativamente embotados, pode captar. Para o artista, então, todo o encantamento do mundo astral superior está aberto para o seu gozo, porque ao invés de pintar com tela, com pincel e com tintas, ele pinta simplesmente com a sua mente, com as suas emoções, criando esculturas e pinturas, caros ouvintes, na matéria astral, que são realmente de indizível beleza. Um homem ali poderá rápida e facilmente mover-se de um lugar para outro e ver as maravilhas da natureza com muito maior facilidade. E é óbvio, jamais poderia fazê-lo no plano físico. Se ele é um historiador ou um cientista, as bibliotecas e os laboratórios do mundo estão à sua disposição. Sua compreensão dos processos naturais será mais completa do que jamais fora, porque ele agora pode ver tanto o interior como o exterior dos trabalhos e muito mais das causas das quais antes apenas conhecia os efeitos. Em todos esses casos, a satisfação é grandemente aumentada, porque não há cansaço, ouvintes, ali no astral, não há fadiga possível. Um filântropo pode continuar o seu trabalho beneficente no astral e ainda mais vigorosamente do que jamais o fizera sob as melhores condições que há aqui no mundo físico. Há milhares, milhares de criaturas, de seres humanos que ele pode auxiliar e com maior certeza de estar propiciando real benefício. E isso, caros ouvintes, é uma realidade do astral. para o cientista, para o investigador, para aquela pessoa que gosta de especular. O astral é maravilhoso, porque a quarta dimensão, caros ouvintes, nos permite ver dentro das coisas, dentro das pessoas. E quem gosta de gente, gosta de conversar. Quando conversa com uma pessoa no astral, se a pessoa realmente está verdadeiramente desperta no astral, ou seja, se ela está enxergando todas as frequências do astral, né? Porque tem pessoas que, se passarem por aquele processo de reorganização do astral, onde a matéria mais densa fica por fora, a pessoa não consegue enxergar exatamente o plano astral. É preciso realmente se apaziguar para que o corpo astral fique bem distribuído. Então nós vamos perceber, enxergar, ouvir, ver, caros ouvintes, com todo o nosso corpo astral. Então, além de poder nos deslocar nas três direções conhecidas da terceira dimensão, nós podemos ir para dentro das coisas, para dentro das pessoas, e principalmente ver, caros ouvintes, os sentimentos das outras pessoas. Então a gente aprende rapidamente a linguagem das cores dos sentimentos quando a pessoa tem um desenvolvimento intelectual, como no alto da sua aura existe um tom sempre amarelado, como a coroa que acompanha os santos, como a pessoa que é amorosa, como existe tanto rosa, né? Aqui na Terra a gente fala que rosa é a cor feminina e a cor do amor. No plano astral isso é uma realidade, caros ouvintes. Quando a pessoa sente amor, compaixão, a sua aura tem ali uma faixa rosa. Assim como as pessoas simpáticas têm sempre tons de verdes, principalmente na altura média das auras. Sempre as pessoas abertas a conversarem, a curtirem o outro ser humano, tem essa cor. E aquelas, infelizmente, qualidades inferiores que nós também temos, como a sensualidade, que se manifesta num vermelho, muitas vezes muito intenso. Há muitos tons, caros ouvintes, difíceis de realmente comentar no astral. Existe desde o vermelho da coragem, daquela pessoa que faz, que realiza, até aquela vermelhidão pálida, escurecida, enegrecida da pessoa que tem uma paixão puramente sensual, uma paixão apenas pelos prazeres físicos, pelo sexo, pelas coisas, pelos objetos. E isso normalmente se deposita abaixo da cintura. E lamentavelmente há aquelas pessoas que têm realmente sentimentos muito depreciativos, né? O medo, tem a depressão, tem realmente o ódio, tem realmente o rancor, caros ouvintes. Isso se manifesta em tons de cinza, chegando quase no preto, assim, que se deposita no fundo do ovoide da pessoa. Então é uma cena, caros ouvintes, que um dia cada um de vocês vai presenciar, enxergar uma aura de uma pessoa, e vocês vão se perguntar o que significam aquelas faixas coloridas na aura da pessoa. E aquilo, caros ouvintes, significa exatamente ali a paleta de emoções que essa pessoa tem na sua aura. Você realmente não precisa perguntar nada, porque na aura da pessoa já está impressa as suas qualidades sentimentais, emocionais. Se ela realmente é uma pessoa que sabe organizar as suas emoções ou não, porque há pessoas que perdem o controle das suas emoções, e aí acontecem fenômenos realmente terríveis. Mesmo aqui, quando a pessoa está encarnada, muitas vezes, se perder o controle das emoções, ouvintes, na aura da pessoa se manifesta de uma forma como se fosse uma casca de ovo que se quebra, e fica totalmente manchada de cores as mais lancinantes. Realmente é um espetáculo dantesco quando a pessoa é tomada do ódio, da aversão, pelo espírito da raiva, caros ouvintes, aquilo, uma cor só toma a aura da pessoa. Quando a gente diz que a pessoa ficou verde de raiva, isso, caros ouvintes, no astral é uma realidade completa. Assim também como quando a pessoa fica, e aqui no físico a gente conhece muito bem, de forma externa, né, a situação, mas quando a pessoa fica totalmente apaixonada por uma outra pessoa, então um tom rosa ou carmesim toma conta de toda a aura da pessoa e ela não consegue mais pensar em outra coisa senão aquela pessoa amada. Nem mesmo os pensamentos que vêm da dimensão do mental conseguem mais penetrar naquela aura. A pessoa realmente não consegue mais raciocinar, e a gente sabe, realmente são aquelas pessoas que ficam bobas, né, literalmente pelo amor, porque ele toma toda a aura da pessoa. E há, lamentavelmente, também pessoas que têm sentimentos continuados durante toda a vida que geram verdadeiros cânceres, caros ouvintes, verdadeiras chagas no corpo astral, como por exemplo o sentimento continuado de medo, de angústia, de depressão. Isso, caros ouvintes, é uma coisa tão negativa que vai gerando verdadeiras nódoas, né, enegrecidas, que flutuam como bolas pretas pela aura da pessoa. E infelizmente, num certo momento, qualquer uma dessas nódoas pode se expandir e a pessoa realmente passa por momentos terríveis, momentos que muitas vezes pode realmente levar a pessoa ao desatino de cometer um crime, de cometer, infelizmente, o maior dos crimes, que é de subtrair a sua própria vida física, de cometer o suicídio. Então, os clarividentes, quando veem essas bolas, essas nódoas enegrecidas na aura das pessoas, têm até que cumprir, né, o seu dever de avisar essa pessoa, os seus parentes, porque ali já está a semente de uma coisa muito desagradável. Então nós temos que, já, caros ouvintes, começar rapidamente a lapidação dos nossos sentimentos, procurando sempre manter boas vibrações. E tudo que é bom, caros ouvintes, aqui no físico, em termos emocionais, no astral é muito melhor ainda. E se nós não nos acostumarmos a manter essas vibrações aqui, enquanto nós estamos vivos, depois que a gente passar para o outro lado, vai ser muito mais difícil. É bom a gente já se apaziguando, desenvolvendo aqui a serenidade, o contentamento, aquela alegria, caros ouvintes, que é perene, que não depende de nenhum objeto, de nenhuma pessoa, e sempre, caros ouvintes, agirmos como um reflexo do nosso eu interno. Então, são essas as palavras aqui que encerram o nosso primeiro bloco do programa de hoje. E como sempre, caros ouvintes, agradecemos a audiência, o prestígio dessa quantidade enorme de amigos espalhados por todo o Brasil que estão me acompanhando. Agradecemos muitíssimo o prestígio. Mas vamos ao nosso intervalo, caros ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Fiquem aí com o convite da Levir para que vocês venham nos apoiar, venham nos auxiliar, caros ouvintes, a continuar aqui esse Dharma, esse dever de manter essa luz oculta, acesa, caros ouvintes, para aqueles que estão buscando na internet essas informações. Até daqui a pouco, retornaremos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros amigos, ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está falando com vocês sobre a população do plano astral, desse plano que está imediatamente acima de nós, vibratoriamente. Está acima e está por dentro, está à nossa volta, caros ouvintes. O plano astral não é lá longe, é aqui mesmo. Nesse exato momento, caros ouvintes, nós estamos no plano astral, pois nós somos capazes de sentir as emoções, os sentimentos. Eles não são apenas reações eletrobioquímicas dentro do nosso corpo físico, caros ouvintes, porque quando nós não tivermos mais corpo físico, nós continuaremos a ter sensações, a ter emoções e a pensarmos assim como nós pensamos. E aliás, a nossa memória vai funcionar muito melhor do que funcionava aqui no plano físico, porque, caros ouvintes, a matéria astral é mais sutil, tem uma vibração superior, e isso vai nos levar realmente a ter uma vida mais consciente, se nós tivermos já tido desenvolvida essa consciência aqui na matéria. Mas nós vamos tratar aqui, começar a tratar, caros ouvintes, de um tema realmente difícil. É um tema que realmente causa uma certa confusão, mas nós não podemos nos furtar a falar sobre ele. Porque da mesma forma, caros ouvintes, de que quando nós falecemos, nós desaparecemos aqui do plano físico, nós deixamos então aqui na matéria um resto de nós mesmos. O corpo que nós ocupamos, que a nossa alma agrupava e coordenava, todas essas células ficam aqui na matéria, caros ouvintes, são pó, e ao pó elas retornam, quer a pessoa seja sepultada, quer ela seja cremada, caros ouvintes, mas a matéria fica aqui. Mas, caros ouvintes, existe uma segunda morte, porque nós passamos para o plano astral e nós ficamos no astral uma quantidade de anos suficientes para desgastarmos as nossas energias emocionais. Ou seja, quanto mais fortes forem as nossas energias emocionais, tantos mais anos nós vamos passar no astral. Tem pessoas que passam algumas semanas no astral, tem outras que passam um século lá no plano astral, porque realmente elas se desenvolveram ou fortaleceram demais certas energias inferiores, então elas ficam ali. Mas, caros ouvintes, mais cedo ou mais tarde, a vida no astral também termina. E a pessoa se retira. Quando eu digo a pessoa, eu digo o eu superior, a alma, que é quem nós realmente somos, o ator que está por trás, caros ouvintes, da máscara aqui do nosso físico, ele também está por trás do veículo astral. E chega um momento que o corpo astral vai se desgastando, vai perdendo a coerência, então a alma também abandona aquele corpo astral. Então esta é a segunda morte, caros ouvintes. Vocês que pensavam que iam morrer uma vez só, fiquem espertos aí, porque vocês não vão morrer só uma vez, não, vão morrer três vezes, porque mesmo quando vocês passarem para o plano mental, lá também vai acontecer uma outra morte. É óbvio que é uma morte diferente aqui do plano físico, onde nós temos um apego muito forte, obviamente um apego funcional com a nossa matéria. Nós imaginamos que nós somos o corpo. Dificilmente nós percebemos que nós somos uma coisa mais abstrata, uma coisa que realmente transcende o corpo. Nós somos espírito, nós somos alma, caros ouvintes, nós somos luz, e essa luz, essa energia é que controla o nosso sistema nervoso e que domina o nosso corpo. Com as nossas emoções, nós impulsionamos energeticamente os chakras, esses chakras pressionam as glândulas produzem os seus hormônios, e é assim, caros ouvintes, que nós vivemos aqui na Terra. Se nós não tivéssemos emoções, não tivéssemos pensamentos, o corpo ficaria inerte, caros ouvintes, aonde ele está. Vocês estão aí sentados ou de pé, ou seja lá em que postura que vocês estão aí me ouvindo, ouvintes, porque algum tipo de emoção, de sentimento, de pensamento está comandando aí vocês nesse momento. E eu sei que é, obviamente, um sentimento e um pensamento superior, porque nós estamos aqui falando de espiritualidade. Então eu tenho certeza que aí do outro lado estão pessoas disciplinadas que vêm aqui todos os dias às 9 da noite durante a semana escutar aqui o Osmar falando desses temas esotéricos. Então, caros ouvintes, chega um momento que, obviamente, a vida astral termina. E aí, caros ouvintes, tem a questão que eu disse para vocês que é problemática. Porque aqui no físico a gente sabe que a gente deixa um corpo, nós deixamos um cadáver aí que tem que ser enterrado ou que tem que ser cremado ou qualquer solução aí que dêem para o corpo, caros ouvintes. Mas o que que acontece com aquilo que sobra, caros ouvintes, com o cadáver astral, né? E aí, caros ouvintes, é um problema, porque o cadáver astral é uma coisa muito diferente do defunto aqui do plano físico, porque o cadáver físico, ele é inerte, ele não faz nada, ele não anda, ele não fala, graças a Deus, né, que ele não faz isso. Mas o cadáver astral, caros ouvintes, ou sombra, ou fantasma, ele é uma coisa muito complicada, porque ele faz tudo isso que nós dissemos que o cadáver físico não faz. Lamentavelmente, a sombra, caros ouvintes, o resto do corpo astral da pessoa que subiu para um nível superior, que é o plano mental, essa sombra, ela tem uma atividade. Ela continua, para quem a observa, ela continua viva. Ela tem os mesmos traços, obviamente, da pessoa que não mais está ali. Ela é um resto de corpo astral sem alma, caros ouvintes. É uma, né, uma coisa ali penada que vai então desaparecendo, assim como uma bolha de sabão, né? Que nós, quando criança, brincamos disso, a gente fica observando a bolha de sabão e ela vai assim ficando mais etérica e chega num momento que ela estoura e desaparece, né? Se nós pudéssemos comparar isso com a sombra astral, é o que acontece? Ela vai, com o passar de alguns meses, quem sabe um ano, 2 anos, ela desaparece totalmente na atmosfera astral. Mas, enquanto isso, ela fica aparecendo como se fosse a pessoa. E como a alma, ela não consegue tirar ali daquele astral todas as suas energias mentais, né? Esse cadáver astral, que é conhecido como sombra, então ela obviamente não é um indivíduo real, que não mais está ali, mas ela guarda exatamente a aparência daquela pessoa que usava aquela forma, né? E também todas as suas pequenas idiosincrasias, né? E o pior de tudo, meus amigos, nós podemos conversar com essa sombra, com isso também que é chamado de cascão astral, caros ouvintes. Tem pessoas, tem ocultistas que não acreditam nisso, mas a sombra, o cascão astral é uma realidade, né? Então, ela é apenas um feixe, né, de matéria animada pelos elementais e que, obviamente, não tem mais o contato, né? Então, a vida, a duração desse cascão astral, dessa sombra, varia de acordo com a quantidade de matéria mental inferior que a anima. porque é o mental que controla o astral. Então, quanto mais energia tiver ficado ali, mais tempo vai perdurar esse fantasma astral. Mas, felizmente, tal matéria vai se esgotando e seu intelecto diminui em quantidade, embora possa produzir uma grande dose e uma certa espécie, né, de uma astúcia animal. E mesmo quase até o fim de sua carreira, é esse cascão astral, essa sombra, ouvintes, ele é capaz de se comunicar. Aí é que mora o problema. Pois, né, se nós, estando no astral, encontramos com esse cascão, ou então se esse cascão, caros ouvintes, se comunicar através de um médium, esse cascão vai se mostrar como uma entidade inteligente, né? Então, por sua própria natureza, né, está obviamente exposta a sua consciência a oscilar entre todas as espécies de más influências, né? E pelo fato de estar separada da sua alma, do seu eu superior, que então ela não tem nada da sua constituição para responder a boas influências. E, portanto, deixa-se usar para vários fins do tipo inferior, da espécie mais baixa, de pessoas que sabem controlar esses cascões, caros ouvintes. A matéria mental que ela possui desintegra-se gradualmente e retorna para a matéria geral do plano astral quando ele se desagrega. Mas enquanto esse cascão está ali, caros ouvintes, se nós cruzamos com ele no astral e nós conversamos com esse cascão, ele é capaz de responder principalmente sobre coisas do passado. Ele guarda ainda uma certa memória daquela pessoa que o utilizava, é capaz de dar detalhes da vida da pessoa, de se recordar de fatos. Agora, como ele está desligado do plano mental, obviamente a maneira de você saber que você está tratando com um cascão astral é você entrar numa discussão sobre coisas complicadas, né? Porque aí é preciso raciocínio, é preciso inteligência, né? E é isso que o cascão astral não tem. E aí que você vai saber que você está falando com um corpo astral sem alma dentro, né? Se bem que, se nós fizermos isso com muitas pessoas que estão aqui na matéria, o resultado vai ser quase o mesmo. Porque se você cruza com o cascão astral e você pergunta para ele, por exemplo, o que ele acha? O que vem primeiro, a essência ou a existência? Que obviamente faria uma pessoa pensar no assunto, né? Então ele vai dar uma resposta completamente vazia, não vai saber o que você está falando. E aí, caros ouvintes, você tem que concluir que essa pessoa ou não tem um plano mental desenvolvido, ou então você está tratando com um cascão astral. Mas outra coisa lamentável é que muitas vezes é que esse cascão astral baixa aí em algumas sessões espíritas, conversa com as pessoas e, por ser uma entidade semi-inteligente, ele começa a dar detalhes da vida da pessoa que ocupava então aquele corpo astral, passa mensagens, quando se liga com a aura do médium, começa a tirar também memórias da própria vida do médium, e tem muita gente que perde um tempo realmente muito grande falando com essas, né, entidades, né? Mas mais especificamente, o cascão astral é, né, o termo cascão é a entidade astral nos últimos estágios da sua desintegração, cada partícula mental já não existindo ali, em consequência, sem qualquer tipo de consciência ou inteligência, ele deriva passivamente entre as correntes astrais. E, infelizmente, pode ser ainda galvanizado por alguns momentos num tipo, né, de horrível arremedo de vida, se lhe acontecer, então, dele entrar em contato com um médium. Sobre tais circunstâncias, ele ainda se parecerá exatamente com a personalidade, com o homem, o ser humano que habitava naquele corpo. E pode até reproduzir em certa extensão suas expressões familiares ou até a caligrafia da pessoa que morreu, que passou pela segunda morte. E, obviamente, tem a qualidade de ser responsivo às vibrações, geralmente de ordem inferior, né? Tais como aquelas que foram instaladas nela durante o último estágio da sua vida no plano astral. E também, né, obviamente, é uma outra situação. Existe o cascão astral vitalizado, caros ouvintes, que é quando esta entidade, que já não conta mais com a alma em contato com ela, ou seja, ela é um cadáver, então ela passa a ser obsedada por uma entidade não humana, né? Então passa a ser o cascão astral vitalizado, né? Então, infelizmente, um elemental, né, pode se apossar. O elemental são seres, né, da população astral, que nós vamos falar nos nossos próximos programas. Mais um elemental, um espírito da natureza, pode vitalizar o cascão astral e aí passar a atuar por meio dele, né? E aí esse cascão começa a fazer algumas coisas estranhas, pode realmente ser mandado para fazer coisas, pode emitir vibrações, e há realmente magos negros, caros ouvintes, que sabem comandar esses cascões astrais, né? Então, um cascão astral assim vitalizado, ele é sempre mau, né? Não existe cascão astral fazendo coisas beneméritas lá no plano astral, caros ouvintes. Tanto os elementais quanto os magos negros pegam esses cascões astrais para que eles façam coisas negativas, que eles joguem energias negativas em pessoas, em locais, em situações, né? E lamentavelmente ele se transforma num demônio, né, tentador, cuja má influência fica limitada apenas pela extensão dos pensamentos daqueles que animam esse cascão astral. E como a sombra é frequentemente usado numa série, caros ouvintes, de coisas lamentáveis, de rituais de magia negra, de voodoo, de OBA, de coisas assim, caros ouvintes, que realmente não é o objetivo do nosso programa ficar falando dessas práticas, né? Mas isso existe, caros ouvintes, é uma coisa lamentável, que quem sabe, caros ouvintes, no futuro nós consigamos uma solução para o cascão astral, como os nossos antepassados atlantes conseguiram. Porque no nosso mundo moderno, nós já temos uma forma civilizada de tratar com os nossos últimos restos mortais, né? Ou nós os sepultamos, ou nós os cremamos. Mas os atlantes, caros ouvintes, com a sua sabedoria espiritual, porque a Atlântida desapareceu realmente com muita magia negra, com muitas coisas negativas que aconteciam lá, mas a Atlântida também foi uma época de muita espiritualidade, muitos dos mestres que nós conhecemos hoje atingiram exatamente essa condição de mestre naquela época. E os atlantes, caros ouvintes, tinham uma maneira de evitar esse problema, aliás, os problemas, né, que acontecem devido ao corpo físico, E por incrível que pareça, tem pessoas que usam até a energia do corpo físico recém desencarnados, né? Aquele chamado popularmente de defunto fresco ali, caros ouvintes, ele tem ali muita energia etérica ainda em volta dele. E há magos negros, caros ouvintes, que manipulam essa energia etérica para então fazer rituais de magia negra, para criar elementais artificiais e lançar sobre as outras pessoas. Por isso é que o ambiente dos cemitérios, ele realmente é um ambiente desagradável, que nós nos sentimos maus ali, não nos sentimos bem, porque ali há a matéria etérica em decomposição. Então, obviamente que povos, né, que têm obviamente uma experiência maior com isso, desenvolveram o processo da cremação, né? Obviamente, se aguardando pelo menos 48 ou 72 horas após o desenlace, os indianos, outros povos cremam os corpos dos mortos, e ao cremar, obviamente, liquida com aquele resto de energia etérica que estava ali, que pode, infelizmente, ser usado para fins de magia negra. E lamentavelmente a gente vê isso ocorrendo muito aqui no nosso país. Muitos magos negros aí frequentam cemitérios aí pegando objetos e as tumbas de pessoas recém-sepultadas para manipular aquela energia etérica que ainda está ali sendo emanada. E os atlantes, caros ouvintes, eles tinham na sua maravilhosa capital um templo que era dedicado exatamente para esse momento do desenlace. E todos os atlantes cultos, caros ouvintes, tinham realmente um temor, que era falecer em algum lugar do planeta e não poder ser transportado para a capital da Atlântida, aonde eles seriam então cremados fisicamente. Mas os atlantes desenvolveram um processo, caros ouvintes, que também incinerava, que cremava também o corpo astral do indivíduo. Fazendo então, caros ouvintes, uma limpeza completa na energia realmente inferior da pessoa, já lançando essa pessoa diretamente para o plano mental, para o mundo céu. Porque esse período que nós passamos no astral, que é o purgatório, ele obviamente não é obrigatório. Tanto é que as pessoas que não têm emoções inferiores, que têm um alto domínio emocional, e principalmente as pessoas altamente espiritualizadas, sequer acordam no astral após a morte. Elas passam naquele momento, né, após a morte, apenas algumas horas, alguns dias, quiçá algumas semanas, mas sequer acordam no astral e já depois acordam já no plano mental. E os atlantes, caros ouvintes, tinham uma maravilhosa pirâmide, aonde na ponta interna da pirâmide, caros ouvintes, existia uma luz perene que era comandada pela tecnologia Atlante, aonde eles conseguiam, embaixo era cremado o corpo físico e depois os clarividentes acompanhavam o corpo astral do indivíduo para que ele fosse volatizado e fosse, por assim dizer, cremado também astralmente. E isso realmente deveria ser uma maravilha, porque obviamente evita que a pessoa passe anos e anos, como vai ser o nosso caso, né, caros ouvintes, ali para desgastarmos, para nos purgarmos, né? Por isso o termo purgatório, para nós nos livrarmos exatamente daquelas nossas energias emocionais. Esse processo, infelizmente, está perdido, né? Nós não sabemos mais como fazer isso. Então, ouvintes, a nossa recomendação, e isso obviamente deve fazer parte da vida de todo espiritualista, caros ouvintes, nós temos que tratar o astral, como nos dizem os hindus. Os hindus dizem que as nossas emoções, caros ouvintes, elas são uma ótima criada, ela é uma ótima empregada, mas ela é uma péssima senhora, caros ouvintes. Então nós não podemos jamais deixar que as emoções nos controlem, porque a nossa alma, caros ouvintes, começa a partir do plano mental. A nossa alma é composta de mente, de intuição e de vontade espiritual. Então, se nós pudermos ser os senhores, caros ouvintes, das nossas emoções, simplesmente introjetando no nosso corpo astral as emoções que nós escolhermos, nós temos, assim como nós separamos o nosso alimento, comemos coisas que são saudáveis, coisas que são úteis para nós, caros ouvintes, nós devemos introduzir no nosso corpo astral apenas emoções, sentimentos que sejam benéficos para nós. Jamais permitindo, caros ouvintes, que o nosso corpo emocional flutue, e principalmente evitando que as emoções nos dominem, que nós sejamos tomados por arroubos emocionais, desestruturando, caros ouvintes, as nossas ações, porque o nosso corpo físico é totalmente dominado pelo corpo astral. O corpo físico faz o que as emoções querem, caros ouvintes. Nós agimos o que sentimos e falamos o que pensamos. Não é o contrário. O nosso corpo responde às nossas emoções. Então, se nós tivermos uma vida plácida, uma vida tranquila, uma vida com contentamento, caros ouvintes, com alegria, mas sem apego, sem arroubos, sem nos perdermos realmente nas emoções, nós estaremos preparados para ingressar na vida astral após a morte do corpo físico, que é inevitável. Mas principalmente, caros ouvintes, a espiritualidade. Vamos ter a nossa prática diária, vamos ter a nossa disciplina espiritual, ouvintes, e assim nos preparar para transcender ainda mais quando estivermos do outro lado da vida. Essa, caros ouvintes, a mensagem do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecemos muitíssimo o prestígio, a audiência de todos vocês, e convidamos a todos para fazermos uma última vibração. Vamos nos unir, caros ouvintes, mentalmente nesta nossa maravilhosa egrégora que nos liga de coração a coração, de mente a mente. Vamos uma vez mais fechar os nossos olhos, fixar a nossa atenção no centro dos nossos corações, e ali, caros ouvintes, com o poder da nossa mente, visualizemos brilhando no centro do nosso pulsante coração a nossa chispa divina, caros ouvintes, que emite a sua luz cintilante, que esse diamante, essa joia da espiritualidade, repouse tranquilamente sobre o lótus dos nossos corações, irradiando todas as cores do espectro, iluminando todo o nosso ser. Que essa luz se expanda para o espaço e principalmente se lance no nosso caminho, que nós possamos continuar evoluindo, iluminados pela luz da chispa divina nos nossos corações. E assim, caros ouvintes, vamos aproveitar esse momento para compreender, para internalizar, para realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e mais branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser, caros ouvintes, que habita os nossos corações. este eu somos nós. Este eu, caros ouvintes, é a vida pulsante do universo que brilha nos nossos corações. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que o Espírito da Verdade sempre possa estar aqui entre nós, neste humilde programa que procura trazer estas informações para vocês, para que vocês pensem a respeito delas, as considerem e, se forem boas, integrem na sua cultura, na sua mente. Que a bênção do Mestre, caros ouvintes, ilumine ainda mais os vossos corações e faça brilhar a luz do intelecto nos seus cérebros, no seu corpo astral e mental, ouvintes. E nós esperamos estar aqui nas próximas ocasiões desse programa. Nos despedimos, ouvintes, desejando a vocês um ótimo final de noite, um bom descanso. Deixaremos com vocês agora a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM, praticando com vocês os preceitos da nova era, com interatividade com a nossa audiência. A todos desejamos uma ótima noite. Nos despedimos enviando a todos um forte, um caloroso, um fraterno abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.